Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 18 de março de 2014. Sou o Carlos Bonaparte e apoio com muito gosto e prazer que lhe faço companhia nesta terça-feira. A edição de hoje vai ter duas partes distintas, a primeira dedicada ao heavy metal e a segunda dedicada à música. Música da Rei, vamos chamar assim. Vamos começar com os Alastor, a música No Quarter, uma grande música com influências da música tradicional do Reino Unido. Ali aquele acordeão, ainda que seja um acordeão enfim, de órgão, mas não deixa de ser algo muito curioso. E uma mistura interessante, mas aqui aquilo, uma mistura de música escocesa e irlandesa ali com heavy metal, não é? Depois, já fora dessa esfera, como quem diz, dessa influência, e já mais apenas no heavy metal, estão os Obscura, com And All Will Come to an End. É como se chama esta música que nós vamos aqui ouvir. Daqui a pouco, a música de rei, então, na segunda parte do nosso Nota 7. Para já, os Alastor com No Quarter, sempre música instrumental no nosso Nota 7. We'll be right back. cá estamos depois dos Obscura e também dos Alastorm. Agora vou deixar-vos com os De La Rue e Have Regina Calorum, título precisamente latino, tal e qual como era na altura em que estas músicas mais foram feitas. Eram músicas muitas vezes que serviam para receber reis ou para ocasiões especiais dentro dos palácios, e por isso esta música tem esta nobreza e também este título, que neste caso é pelo nome de Ave Regina Caelorum, é dos De La Rue. Para ouvir também nesta edição, música dos Lapicida, música chama-se Thunder Nacken. Há que ter também em conta as cortes germânicas, que tinham também muita influência, mesmo na altura do Império Romano. São essas as últimas duas músicas da edição de hoje. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me, desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, lembrando que daqui a pouco há rapidinhas na brasa com os novos paradiantes. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde, boa noite, como prefira, e até amanhã.